Ei, maluco, você acredita que eu tava ali na roda com as minas, mano? As meninas nem sabiam que eu conheci você, começou a falar de você, mano. Eu dei corda? Você não tem noção, mano. Elas não te conhecem, não, mano. Não, vou falar um bagulho pra você, velho. Ah. A gente tá num mundo só de enganação, mano. O povo é falso. Não, tem várias pessoas que colam comigo aí, nem. Tem vários que falam mal de mim, nem me conhecem. E os que me conhecem, tipo, eu fiquei de cara que eu ajudei vários deles. Hoje em dia falam mal de mim, sabendo que eu fortaleci pra caramba. Mas, tipo, no dia... Foi até bom acontecer isso, porque no dia de hoje eu sei. Eu sei qual que é. Sei quem é de verdade, quem é de mentira. Isso, eu tô falando isso pra você, meu amigo, porque isso aconteceu comigo também, entendeu? E, tipo assim, os verdadeiros, eu sei quem são. Você tá comigo, meu irmão. É nóis, tamo junto. Te amo, te adoro. É nóis, te amo também. É nóis.